Fala, galera. Conforme a gente tinha comentado na outra edição, dessa vez o tema é a reforma da Previdência. Existem várias propostas de reforma da Previdência. Esse assunto bate um pouco, né? A gente tocou um pouco desse assunto quando a gente estava falando do assunto da outra semana. Então a gente resolveu abordar ele aqui e tentar ir um pouco mais a fundo nele, fazer uma pesquisinha aqui e destrinchar um pouco ele, comentar sobre alguns pontos, as propostas de reforma da Previdência, o problema da Previdência. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Isso aí, vale ressaltar que não tem ainda uma proposta formal, né? Não foi enviada ainda uma proposta formal pro Congresso. Tudo que tem são alguns pontos que já foram levantados e discutidos, mas não foi elaborada ainda uma proposta formal. Acho que para a gente começar a falar da reforma é importante, né, tentar entender o porquê reforma, né? Por que que se pensou numa reforma, da Previdência? A gente sabe que a Previdência, ela tem. A dívida com a Previdência tem crescido cada vez mais, né? Os gastos, eles saltaram de 0,3 do PIB lá em 97 e eles estão projetados para 2,7 em 2017. Quer dizer, em 30 anos aí é um salto gigante, né? Em 2016, em grana, isso representou 149 bilhões ou 2,3 do PIB, né? E um dos principais motivos é o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Eu peguei aqui uma tabelinha divulgada pelo próprio IBGE, que dava que em 1940 a expectativa de vida em média, né, fazendo uma média entre homem e mulher, era de 45 anos. Em 80, a expectativa era de 62. Agora, em 2014, a expectativa é de 75. Então, de 40 para 14, para 2014, nós estamos falando de 30 anos de aumento de média de expectativa de vida, né? Então é alto, né? É um crescimento muito grande. E obviamente a Previdência sofre com isso, né? Quanto mais a gente vive, mais recurso a gente consome, sem estar contribuindo, né? Então, a ideia dessa reforma é afetar todos os trabalhadores ativos, certo? Que têm até 50 anos de idade. Essa reforma visa impactar quem tem até 50 anos para obedecer essas novas regras que vão ser estabelecidas integralmente. E quem tem mais de 50, ele vai ter um tempo de transição mais suave, né, que é o que propõe. Inclusive, até vai ser possível se aposentar com as regras, atuais, com as regras que estão hoje em vigor, mas aí você vai ter uma diferença de tempo que vai ter que adicionar. A gente vai até abordar ela um pouco mais a fundo mais para frente. A ideia é que essas propostas sejam votadas ainda esse ano, para que entrem em vigor no ano que vem. Apesar de que eu tenho visto notícias recentemente que essa ideia meio que mudou, né? Com o lance da PEC e tal, parece que a proposta não vai ser enviada para votação esse ano. Não sei se você viu alguma coisa sobre isso. Não, eu vi que o Temer disse que faria parte das reformas que ele estava propondo, fazer a reforma da Previdência. Na sequência da votação da 241, iria fazer a reforma da Previdência, né? Ia mandar a proposta de reforma da Previdência. Mas eu não vi sobre um adiamento disso, não vi detalhes aí de estarem adiando isso para o ano que vem. Até porque, se você olhar, nós estamos entrando no mês de novembro. Eu acho muito pouco provável que essa proposta fique pouco tempo de discussão, entendeu? Acho muito pouco provável que ela seja aprovada ainda esse ano. Talvez ela possa até ser enviada ao Congresso esse ano, mas votada eu acho bem pouco provável, pelo ritmo que as coisas tendem a andar, né? Sim. Agora a gente não sabe mais o que esperar, né? Algumas coisas que deveriam ter mais debate estão tendo pouco debate. Eu acho que esse caso da Previdência é um caso que merece mais debate, assim como outros casos que a gente já falou que mereciam mais debate acabaram não tendo tanto debate. Então, eu não sei o que que a gente pode esperar hoje em dia. Mas a gente tem 2 meses aí pro fim do ano, talvez acabe não saindo. Um mês, né? A gente tá no fim de outubro agora, vai ter novembro, dezembro, praticamente eles não trabalham, então pode ser que não role mesmo nenhuma votação nesse sentido, a não, talvez só a apresentação de alguma coisa, né? Talvez comecem a falar sobre isso, alguns detalhes maiores disso, né? Exatamente. Vamos pegar o primeiro ponto aqui, que de proposta de alteração, que é a idade mínima. Hoje, no setor privado, os trabalhadores se aposentam em média de 50 anos. Com 50 anos, né? Ou completando 35 de contribuição os homens e 30 mulheres. A ideia do governo é que exista, que se seja imposta uma idade mínima de 65 anos, independente do tempo de contribuição. E ainda com uma evolução para 70 daqui para frente. No funcionalismo, isso é uma coisa que me surpreendeu até, essa informação que eu vou falar agora, tá? Que no funcionalismo público já tem uma idade mínima de 60 anos para homem e 55 para mulher, mas a ideia é que ela fique igual agora nos setores privados, nos setores públicos. Isso me surpreendeu, cara. Eu não esperava que tivesse essa desvantagem, digamos assim, já que tem uma idade mínima e dependendo da contribuição, eu acredito que no ponto de vista do trabalhador seja até uma desvantagem, né? E aí o setor público já tem esse limite e eu não vejo, na verdade, eu não vejo por que não colocar isso no setor privado também. Eu não, na verdade, eu não tenho uma opinião formada sobre a idade que seria ideal. Eu acho que, com base no que é feito em outros países, a gente poderia tirar uma ideia melhor disso, né? Com base na expectativa de vida no Brasil também, a gente poderia tirar uma ideia melhor disso. Eu vejo mais problema pra gente que tá trabalhando na faixa aí dos 20, 30 anos, que a gente entraria nessa regra nova e teria que trabalhar aí até 65 anos, é uma coisa meio desesperadora, assim, sem pensar, caraca, com 65 anos, como é que eu vou estar de saúde, como é que eu vou estar de vida e vou estar aposentando, né? E em que condições eu vou estar aposentando. Então, mas olha só, cara, porque isso até eu vi também uma informação lá no Politize, que nosso querido Politize tem muito material de consulta lá, que hoje, atualmente, você precisa de 9 trabalhadores ativos para arcar com o custo de uma aposentadoria. Se a gente continuar nesse ritmo, em 2040, você vai ter apenas 4 trabalhadores ativos para cada aposentador, ou seja, não vai ter condições de arcar. O ritmo que ocorre hoje é impossível de manter, entendeu? E eu acho que assim, se a idade, se a expectativa de vida aumentou, então eu entendo que a idade da aposentadoria também tem que subir. Não dá mais para manter na mesma. Não dá pra gente pegar lá como era em 1940 e querer dar a aposentadoria ao mesmo tempo. Você imagina, em 40 a expectativa de vida era de 45. Então digamos que o cara com 40 anos se aposentasse, porque ele só vivia 5 anos dependendo da Previdência. Pô, se a gente mantivesse isso hoje, a gente tá falando que o cara vai viver 30 anos, né? Vivendo da Previdência. É impossível, né? Então tem que aumentar. E eu acho que 65 anos, pelo que eu tenho visto também, não vi nenhum estudo, talvez tenha algum estudo que mostre, mas 65 anos as pessoas ainda estão ativas, né? Tanto que tem muita gente que se aposenta e volta a trabalhar, né? Muita, bastante mesmo. Esse número então, é bem alto. Uma coisa que me incomoda um pouco nesse pensamento é que a gente está tapando o buraco ao contrário, né? A gente está pegando o rombo e está querendo calcular de uma forma que, ó, a gente puxa a idade um pouco para lá para poder fechar o buraco aqui, mas, entendeu? Tipo, a gente está mexendo na idade para poder fechar uma dívida, sendo que a Previdência Pública, né, o FGTS, ele rende pouco, né, ele tem um rendimento muito baixo. Talvez se tivesse um rendimento maior, se fossem feitos investimentos diferentes com esse dinheiro que é acumulado, você poderia sim ter uma aposentadoria mais cedo, sem prejuízo, né? Tipo, se esse dinheiro fosse rendendo o montante durante a sua vida toda, fosse sendo investido de forma que fosse rendendo alguma coisa, você poderia aposentar mais cedo, né? Você pode aposentar mais cedo já se você tem a sua empresa, você, sei lá, se contribui de outra forma, você consegue colocar na previdência privada alguma coisa que renda mais, você vai juntando seu pé de meia de alguma coisa. Então você consegue se aposentar mais cedo. Eu vi, não sobre essa pesquisa agora, mas paralelo a isso, assim, eu tinha lido uma vez, acho que na BBC, casos de alguns países da Europa onde as pessoas estão planejando a aposentadoria para começar uma nova vida. Isso começou a virar um conceito, assim. Até bancos fazem planos para isso e tal. Então é você começar a empreender aos 50 anos, 60 anos, por exemplo. Você planeja uma aposentadoria cedo para você começar um negócio. Então isso tem virado um conceito em alguns países que têm expectativa de vida mais alta e tal. Você faz um investimento que vai render bastante, que vai te dar condições de começar outra coisa que não seja o seu trabalho formal. Mas enfim, uma coisa que me incomoda um pouco nessas soluções aí, eu não sou um especialista, não sei outras soluções melhores para resolver isso. Mas é isso, né? A gente está mexendo só na idade como forma de equalizar essa dívida, né? Não sei se existem formas mais inteligentes aí da gente resolver isso. Não, então, você vai ver durante aqui a nossa conversa que não é só na idade que tá mexendo, não. Tá mexendo em várias outras coisas. A idade é o primeiro ponto. Ainda assim, se você olhar pros exemplos no mundo, como você mesmo citou, a França, por exemplo, tem, já tinha uma idade mínima de 60, e agora, agora não, em 2010 o Senado aprovou para 62. É, ao redor do mundo, os países têm uma idade mínima para se aposentar, sim. É, tem que ter, cara. É insustentável que isso não seja feito, né? Então, a idade mínima, ela tem que existir. Agora, óbvio que tem que se verificar a idade ideal. Não pode ser um chute, né? Não pode ser apontar o dedo pra cima e escolher uma idade. Precisa se buscar a idade ideal. Mas que tem que ter uma idade mínima, eu acho que os exemplos aí ao redor do mundo mostram pra nós que precisa ter. É um ponto... Sim, sim, sim. Um outro ponto também é a fórmula do cálculo do benefício, né? Que vai mudar, né? Porque a gente... Cara, o cálculo do benefício da Previdência hoje, ele é extremamente complexo. Eu não sei dizer, eu não sei explicar como ele funciona, né? O cálculo de quanto você vai ganhar. Essa talvez é uma pergunta que a gente possa guardar para o nosso especialista lá, que a gente vai conversar depois. Agora, o que se sabe é que hoje é muito difícil que você consiga receber o benefício integral, ou seja, manter o salário que você contribuiu durante a vida na aposentadoria, né? Isso é... muito difícil de se fazer hoje. E aí, uma das ideias da proposta é que você tem um bônus à medida que você aumente seu tempo de contribuição. Então, para cada um ano a mais adicional de contribuição, você vai ganhar um ponto percentual. Então, sei lá, você tem 50% do teu salário, você bateu 35 anos, você pode se aposentar. Se você contribuir mais um ano, você vai ter 51. Se você contribuir 37, você vai ter 52. E assim sucessivamente. Então, vai fazer com que... as pessoas, incentivar as pessoas a contribuir por mais tempo, né? Para que quando elas começarem a receber esse benefício, o benefício seja maior. Eu também acho que é algo bom, é algo inteligente para se fazer. Não é obrigatório, pelo que eu li. Vai ser realmente uma escolha da pessoa que está se aposentando. Um outro ponto é o tempo mínimo de contribuição. Hoje, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para aposentadoria, mesmo que você bata a idade, né? Porque hoje você se aposenta ou com 35 de contribuição ou ao chegar aos 65. O homem 65, a mulher 60. A ideia é que esse tempo mínimo de contribuição seja de 25 anos. Então, mesmo que você bata 65, você tem que ter 25 anos contribuindo dentro desses 65. Eu tinha visto no começo dessa proposta, lá atrás, eu acho que no ano passado, até quando começou a falar nisso, que ia ter uma fórmula um pouquinho diferente, né? Que... Cada ano de contribuição... Na verdade, assim, pensava-se em fazer que você tivesse um número de 90 para a mulher e 85... 90 para o homem e 85 para a mulher. Só que como que seria esse cálculo? Para cada ano de contribuição, você acrescenta um ano a mais da tua vida. Então, por exemplo, se você tem 65 e contribuiu 35, você bateu 90. E aí você vai se aposentar. Em tese, os números não mudam, né? 35 de, 35 de contribuição e 65 de idade. Mas, quanto mais você contribuir, teoricamente, mais cedo você pode se aposentar, né? Imagina que você tem 60 anos, você só precisaria de 32,5 de contribuição, entendeu? Então... Sim, eu lembro quando começou essa discussão, eu não sei se foi ano passado ou foi alguns anos atrás, mas... teve muita crítica com relação a isso, né? O tema veio à tona, a reforma da Previdência veio à tona com essa discussão da idade, né? Mas eu achei inteligente, cara. Eu acho que é inteligente. Não, eu não sei se é negativo. Qual seria o lado negativo disso? Você consegue enxergar algum? Não, as pessoas têm aversão à mudança, né? Mas eu lembro também que foi proposto um período de transição, inclusive no que a gente está lendo agora, do que tem sido colocado para agora, tem sido colocado um período de transição, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que de 15 anos, né? Perfeito, exatamente, de 15 anos. É isso mesmo. E ainda assim, esse período de transição de 15 anos, e nesse período, as pessoas com 50 anos ou mais, elas podem se aposentar com as regras que valem hoje. Só que aí elas vão ter um pedágio, entre aspas, aqui eu tô fazendo aspas com a mão, mas isso não é vídeo. Um pedágio de 50% para requerer o benefício. Ou seja, se falta um ano para a pessoa se aposentar e ela quer se aposentar nas regras atuais, então não falta um ano, faltam 18 meses. Ela vai fazer 50% de contribuição a mais, entendeu? Mas existe esse período de transição de 15 anos, sim. Agora, então, em relação a outra regra, eu não sei se ela se mudou a ideia, né? Parece que sim, parece que aquele, esse cálculo que eu falei, dos 65 mais 35 e tal, de somar o tempo de contribuição com a idade e colocar um teto, lá, um número mais alto, é porque eu acho que o número 90 anos assusta, né? Você fala assim, 90 anos e 85 anos. As pessoas já, meu Deus do céu, ninguém chega aos 90, ninguém mais vai se aposentar, deve surgir aquele monte de ideias meio absurdas, né? Mas se você entende direitinho a fórmula, ela me parece coerente. Você está beneficiando quem contribui mais. Quem contribui mais, teoricamente, vai ter o direito de se aposentar mais cedo. Né? Para mim, parece bem plausível, né, essa ideia. Até na questão... Agora uma... Pode falar. Não, pode ir. Manda. Não, uma questão até tem a ver com um dos materiais aqui que eu tava vendo. Mas a título de curiosidade, eram as médias de valores de aposentadoria de várias categorias. Então tem o salário mínimo e tal, quanto que você aposentaria com ele. Militares, qual é a média de aposentadoria, trabalhador do setor privado. Enfim, teto do INSS, tem vários valores aqui como referência. A gente vai colocar nos links aqui. Mas isso me lembrou também que uma das coisas que é muito criticada também são as pensões, né? Muitas vezes existem pensões aí que é desde a época da ditadura, que nem para as filhas de militares. Eu não sei os detalhes, mas se eu não me engano é uma pensão vitalícia num valor bem alto para as filhas de militares, se elas não casarem. É importante, cara, esse ponto que você colocou é uma distância absurda entre o valor que uma pessoa do setor privado ganha ao se aposentar por idade, que é de R$ 1.197,00, e, por exemplo, aqui eu vou pegar os dois extremos, alguém do judiciário, quando se aposenta, tem uma aposentadoria de R$ 25.700,00. Cara, é assim, é ridículo, ou seja, é ridículo, né? Não é possível que exista essa distância tão grande, a nobreza do cargo do cara faça com que ele mereça ter esse benefício tão maior, né? Isso aí tem que mudar. Inclusive, um dos pontos da proposta é exatamente esse, que é acabar com as aposentadorias especiais. Então, professores, militares, policiais militares, bombeiros, a ideia é que eles entrem no mesmo regime de um trabalhador do regime privado. Isso pra mim é essencial, essencial. Eu não vejo por que as coisas têm que ser tão diferentes entre quem trabalha na iniciativa privada e quem trabalha pro governo. Tá, essa mudança aí eu acho que eu sou totalmente... Aliás, eu não sou nem a favor, eu acho que ela tem que acontecer de qualquer jeito, cara. Essa é gritante. E tem uma polêmica aqui que eu já discuti com vários amigos, que é o seguinte, cara. A diferença de idade, a diferença da regra entre homens e mulheres, né? Atualmente já é assim, né? Os homens podem se aposentar com 65, as mulheres com 60. Os homens podem se aposentar com 35 de contribuição, as mulheres com 30. É justificável essa diferença? Você vê justificativa para existir essa diferença de regra? Olha, cara, eu posso estar perdendo algum ponto, mas eu concordo que realmente não. Pelo contrário, as mulheres tendem a viver mais, né? Os homens vivem menos. A gente já tem essa diferença aí na longevidade. Agora, com relação ao fim das aposentadorias especiais, eu sou crítico com relação a algumas coisas meio... Que nem o ponto que eu falei, o que nem você falou do judiciário. Agora, algumas profissões realmente oferecem um risco e exigem muito do seu corpo ali, tipo, são pessoas que não têm condições de estar exercendo aquela função até os 65 anos, a não ser que fossem movidos para algum cargo administrativo, ou enfim, são pessoas que realmente deveriam ter uma visão, tem que ser tratado diferente a aposentadoria delas. Então até entendo alguns casos, né, que não sejam casos como, sei lá, como os que a gente comentou aí. Tem absurdos, existem absurdos, mas tem que ser feito uma triagem. Eu acho que acabar, assim, de vez com qualquer aposentadoria especial é muito drástico, assim, a gente pode estar sendo injusto com pessoas que, de repente, não poderiam estar trabalhando mais com essa idade, né, que não é a gente bater o martelo e botar a idade em tanto tempo, né. Não, mas o que eu digo é assim, ó, vai existir regras, né? Não quer dizer, é óbvio, por exemplo, um bombeiro que trabalhe um bombeiro de incêndio lá, ele não vai conseguir trabalhar com 65 anos, né, na mesma atividade. Obviamente que a gente tem que pensar no seguinte também. Esse cara, teoricamente, ele devia, dentro da própria corporação, ir migrando de funções para chegar numa função administrativa. Ir migrando de patentes para alcançar uma patente maior e ter funções mais administrativas, mais gerenciais, assim como é para uma pessoa da iniciativa privada. Beleza, nós somos programadores, a gente trabalha só com a mente, mas, sei lá, você pega um cara que trabalha como pedreiro, por exemplo, ele também tem uma carga física muito grande do trabalho dele. Quanto mais velho a pessoa, teoricamente, né, ela vai perdendo essa condição física. E aí, se esse cara não evoluir na carreira dele pra ir virar um mestre de obras, ou aí começar, sei lá, a fazer um curso pra aí virar um engenheiro, alguma coisa do tipo, esse cara também não vai conseguir exercer a função dele. Eu acho injusto que só seja visto do lado do funcionalismo público essa questão de que a idade vai sim influenciar na execução da tarefa. Mas isso tem que valer pra todos. E eu acho que é muito frouxo. É muito, inclusive essa questão das pensões, que é um ponto que você colocou e que já está sendo visto, na verdade. Tá? Eu vi uma matéria esses dias, que inclusive a gente vai colocar aí no link, que o governo está fazendo... O INSS iniciou uma operação de pente fino recentemente. Eu tenho uma matéria aqui de 14 do 10. E ele já cancelou 80% dos benefícios analisados no primeiro mês. Por quê? Eram benefícios que às vezes estavam de fato errados, eram benefícios de pessoas que não estavam passando regularmente pela perícia, não receberam o benefício há X tempo, mas aí precisariam fazer uma perícia periódica e não estavam fazendo. Então, eram benefícios para pessoas que já estavam mortas, e aquela pessoa estava recebendo benefício no nome dela. Esse benefício de filha que você falou, inclusive, teve vários que aconteceu isso, benefício de filhas mortas. E esse dinheiro está indo para onde? Nossa, é o absurdo do absurdo, né? É o absurdo do absurdo. Nesse caso das filhas, eu já tinha lido algumas matérias falando que, como eu falei, é uma lei aí do período militar, se não me engano, e uma das regras é que a filha vai receber, ela pode continuar recebendo desde que ela não se case. Então, algumas chegam a fazer uma puta festa de casamento, uma coisa luxuosa lá e tal, mas não registram um casamento, tá? Elas vivem com o marido com uma aposentadoria absurda, uma vida de luxo lá e tal, mas não registram o casamento, simplesmente. Coisa simples de se fazer, de se burlar. E você continua recebendo aquela grana. O que também, tipo, já seria injusto só uma categoria ter esse benefício pras filhas, né? Tipo, minhas filhas que se fodam, né? Tipo, não é justo isso. Não tem um cabimento, não tem um cabimento você fazer um bagulho desse. Mas, enfim, né? Acho que a gente pode voltar até pra linha que a gente tava seguindo. Não sei se a gente fechou todos os pontos que a gente queria pegar da explicação. Não, tem um outro aqui também, que em relação a trabalhadores rurais. Que eles são considerados segurados especiais, né? Então, eles se aposentam por idade. E aí tem uma diferença de 5 anos para os outros. 60 anos para homens, 55 para mulheres. Que eles não precisam ter nenhum tipo de contribuição. Eles só precisam comprovar a atividade no campo. Então, o que o governo quer fazer nesse caso é que eles tenham uma contribuição mínima, por exemplo, equivalente à contribuição do MEI lá, né, do microempreendedor individual. E aí, dessa forma, eles... E a idade também aumentar, equalizar com os 65 de todos. Aí eles vão continuar tendo a condição de ter o benefício, porque realmente, né, o cara que cresce e morre na fazenda, ele não tem... documentação formal de trabalho, então ele acaba não contribuindo nada, mas ele também não pode largar simplesmente essa pessoa e dizer que ela não tem direito a nada. Na verdade, então, é mudar um pouco a regra, mas ainda assim garantir o direito a receber esse benefício. Acho que também é coerente. É coerente. Nesse caso, eu tenho até um parênteses, assim, uma prova viva é minha tia. Eu tenho uma tia minha que ela morava, até esqueci o nome da cidade, lá no Nordeste mesmo, uma cidade afastada das capitais. A família da minha mãe é toda do Nordeste, né, Aracaju, várias cidades por lá, mas essa minha tia se casou com um cara lá e eles foram morar numa cidade bem afastada, e eles tinham um pedacinho de terra ali, uma fazendinha deles ali, não era fazenda, era um sítio, sei lá, não sou bom com essas nomenclaturas, mas a menor porção de terra ali, que era deles, que eles criavam as galinhas deles, tinham a plantaçãozinha deles, mas eles trabalhavam também, eles trabalhavam muito, assim, na terra, não só pra eles trabalhavam pra outros fazendeiros ali da região e tal, e depois, quando colocaram mais recentemente, assim, coisa de uns 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, quando colocaram uma usina de cana-de-açúcar lá por perto, né, eles ficaram trabalhando durante muitos anos no canavial. Até o terreno deles, eles plantavam cana também, uma parte do terreno lá. Enfim, eles trabalharam a vida toda, assim, só que não tinha registro de nada. E depois, pra aposentar, né, ficaram os dois velhos, né, com idade já que só dava pra cuidar das galinhas do terreninho deles, não dava mais pra trabalhar pra ninguém, pra ficar cortando cana. E não tinha como aposentar, então a família que correu atrás, né, os irmãos, a família, porque os dois são analfabetos também, eles falam com a família e tudo e tal, tem contato, mas a família que correu atrás, né, tipo, pô, não, vamos ajudar, vamos ver o que, que a senhora trabalhou, onde é que trabalhou, aí foram aqui, ali, pegaram registro e conseguiram fazer a aposentadoria deles. Esse meu tio aí faleceu pouco tempo depois, ficou um pouquíssimo tempo recebendo a aposentadoria dele, mas ok, né, deu uma ajuda lá pra eles. E a minha tia tá bem agora, graças a Deus, essa aposentadoria dela. Não é nada, assim, de outro mundo, pelo contrário, é um valor baixo até, mas graças a Deus ela tem a condição de estar vivendo a vida dela, né? Se não fosse isso, ela tava lascada agora, porque não tinha registro, né? E ela trabalhou desde que jovem, assim, né? Desde 15 anos o pessoal trabalhava na roça. É um bagulho bem pesado, assim, que às vezes a gente aqui no Sudeste não tem noção do que acontece ainda. Então, pode ser que hoje em dia isso daí esteja sendo mitigado, né? Não aconteça mais daqui a alguns anos, pare de acontecer, todo mundo comece a ser pelo menos registrado. Mas ainda existem pessoas aí que vão se aposentar que viveram essa transição aí onde nada era registrado. Então, é foda isso, né? Sem dúvida. Mas então, eu acho que essa mudança, ela mantém, ela permite ainda que esses casos eles consigam ser auxiliados, essas pessoas consigam ser auxiliadas, entendeu? Ela só vai impor um pouco mais de rigor na questão da idade, etc, que eu acho que é viável, mas ela vai manter. Um ponto que eu achei fantástico também é o fim da paridade entre servidores ativos e inativos. Por quê? Servidor público recebe o mesmo reajuste estando ativo ou não. Isso aí é meio estranho, cara, porque, teoricamente, o reajuste do cara que tá ativo, não, isso é em tese, até no mercado privado devia ser assim, não devia cobrir só a inflação, né, devia ter um aumento também de renda. Infelizmente, hoje em dia, os reajustes não estão batendo nem a inflação. Agora, a gente sabe que os ajustes de servidores públicos geralmente são bem altos. Eles passam bastante da inflação. E aí você falar que você vai dar o mesmo ajuste para quem está ativo e para quem está inativo, eu também acho injusto. Então eu acho que terminar com essa paridade e fazer com que os inativos só recebam um ajuste da inflação, eu acho que é um caminho correto também. Agora, um ponto que eu vi aqui, cara, que me assusta um pouco, é que a pensão por morte, que é integral, vai passar a ser 50%. Né? Então, isso vai dar um baque bem grande aí. É porque a realidade do Brasil também eu entendo que mudou, né? Hoje em dia não é só mais o homem que sustenta a casa, então tem uma situação diferente. Agora, para quem ainda vive dessa forma, você vai deixar de ter 50% da renda quando você falecer. Mas tem um adicional aí que são 10% por dependente, né? Mas ninguém tem mais 5 filhos, né, hoje em dia. Ah, não tem? Como não? Eu vejo aí um monte de post no Facebook falando que os nordestinos fazem 5 filhos pra ganhar a Bolsa Família. Essa galera não foi lá olhar pra ver se é isso? Cara, eu tenho quase certeza que essa galera não foi lá olhar, cara. Tenho quase certeza que os teus amigos aí não foram lá conferir. Não, mas então, eu acho que depende... Porque assim, quando dependendo da forma que a pessoa morre, né? Exercendo um serviço e tal, tem também uma indenização em cima. Não é simplesmente a aposentadoria recorrente que a família recebe, né? Por exemplo, a família de um policial quando ele morre, acho que tem algumas coisas. Posso estar falando besteira também, não tenho certeza, tá? Mas eu acho que tem alguma coisa mais em cima além desse valor recorrente. E aí a gente precisa ver que é o seguinte, né? 50% de alguém que ganha 5 mil reais é pouco, mas 50% de alguém que ganha 30 mil reais já não é tão pouco, né? Talvez esse percentual tenha que ser ajustado de acordo com o tamanho do benefício. Porque não acho também justo que todos os trabalhadores ativos tenham que arcar com esse valor, um valor tão alto de salário de uma pessoa que faleceu. Eu não sei, é que aqui não tá muito claro, né? Tá assim, pensão por morte. Quem tem direito à pensão por morte? Como funciona? Eu não sei exatamente como funciona isso. Porque, por exemplo, no caso dos militares, a gente vê muito bem que essa pensão, essas pensões de militares, elas são bem frouxinhas, né? Inclusive, também tem algo, vai ter mudança no caso deles. a transferência para reserva vai mudar de 30 para 35, então na verdade vai passar a ser, vai passar a ser semelhante a de alguém que trabalha, que algum civil, né? Que por que que eles têm 5 anos a menos de contribuição nesse aspecto? Eu não vejo porquê disso. É. Aí pode entrar naquela mesma questão que você colocou lá antes, né? Ah, dependendo da função que a pessoa exerça, talvez numa determinada idade ela não possa mais exercer essa função. Mas aí eu acho que dentro de qualquer atividade a pessoa tem que galgar evoluções para que ela não fique sempre precisando de todo o potencial físico dela. Que eu acho que é basicamente onde implica, né? Potencial físico. Porque, assim, potencial mental, eu acredito que você perca muito pouco com a idade. A não ser quando você desenvolve algum tipo de doença e tal, né? Aí são outros 500. Só um esclarecimento aqui, que a gente gosta de falar besteira, mas não gosta de falar muita besteira. Então, a gente, eu já fui fazer a consulta aqui, vindo aqui com a informação, né? A pensão por morte é uma pensão para os dependentes de quem já estava recebendo aposentadoria. E ela varia aqui, como a gente estava falando aqui sobre o cálculo ser super complexo, realmente tem várias regrinhas aqui, tem trocentas cláusulas, mas basicamente ela vai depender da idade do dependente na data do óbito da pessoa que estava recebendo a aposentadoria. Então, se o dependente tiver menos de 21 anos, essa pensão vai durar no máximo 3 anos. Se o dependente estiver entre 21 e 26, dura 6 anos. Se tiver 27 a 29, dura 10 anos. E se o dependente dessa pessoa que faleceu tiver a partir de 44 anos, ela recebe uma aposentadoria vitalícia, né? Ela fica recebendo essa pensão até ela falecer também, até ela morrer. É um caso, sei lá, tipo, uma pessoa que teve uma esposa, a esposa não trabalhava, ali era dependente dele, né, e ele faleceu com a esposa já tendo mais de 44 anos, então essa esposa seria como se ela tivesse aposentado aos 44, vai. Então, você vê que a situação, ela já é bem específica, né? O que eu acho que seria, o que seria cruel não seria com as pessoas de menos de 21 anos, que são dependentes e tal. O que seria cruel seria com essa senhora aí de 44, 60 anos, 70 anos, que tava dependendo ali do dinheiro do marido, né? Nesse caso ali seria bem complicado. E se a gente for pensar bem, de forma bem racional, né? E até pode até parecer um pouco cruel, a gente tem mantido os inativos muito... De uma forma pouco sustentável, né? A forma que a gente mantém os inativos no Brasil é pouco sustentável. Então, eu acho que é fato que... A mesma forma que... Da mesma coisa que eu falei quando a gente discutiu a PEC lá, eu vejo aqui. Eu acho que aqui tem muito menos coisa para ajustar. As coisas que eu tenho lido sobre as propostas me parecem todas pelo menos plausíveis. Eu não vi nenhum absurdo de proposta de mudança. Óbvio que é um assunto que tem que ser discutido, é extremamente impactante na vida das pessoas, mas eu acho que esse é o tipo de proposta que, pelo menos, deveria enfrentar muito menos resistência na Câmara e no Senado. Eu acho que a análise da solução do problema, ela tem que ser extremamente técnica. A questão aí é cobrir, ter um planejamento para daqui a... para o país, né, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, né, que é a época aí que a gente vai estar vivendo ainda e vai estar, de repente, aposentado. Né, se Deus quiser, a gente vai estar aposentado. Não vamos não, cara. É uma... Não vamos não. Eu? Nenhum 40, de... 29, 69 eu devo estar. Eu espero que sim. Nenhum de nós dois vai estar, cara. Não pelo menos com o INSS do jeito que ele é hoje, porque não vai se manter assim, esse é fato. Pode ter certeza. Começa a fazer previdência privada aí, velho. Não, isso mas o que eu... Só prosseguindo, o que eu quis dizer é que é uma questão bem técnica para você matar esse problema. Você tem uma dívida de tanto, vai ter a projeção da natalidade é tanto, as pessoas estão vivendo mais tanto e tal. Então tudo isso tem que ser analisado, é uma questão que não pode ser jogada pro jogo político. Agora, a parte política dessa questão é tomar cuidado com esses detalhes, né? Você não fazer pessoas que vão sofrer de forma injusta, sofrerem mais ainda, né? Pessoa, que nem eu falei o caso aí dessa senhorinha, aí de repente de 60 anos que perdeu o marido e vai perder uma boa metade da aposentadoria de R$1.400 que ela recebia. Sei lá, tipo, tem casos assim que tem que ser analisado com cuidado, ou de repente algumas áreas de atuação, que nem eu já tinha falado, que será que caberia acabar com essas aposentadorias permitir que essas pessoas aposentassem antes do tempo, não sei, né? Essas questões aí são questões que tem que ser analisadas com um pouco mais de carinho, aí, um pouco mais de política. Agora, o resto é totalmente técnico, né? O resto que tem que ser visto é totalmente técnico. Só aproveitando para abrir um outro parênteses aqui, porque a gente está meio em cima aí da votação que acabou de acontecer no STF ontem. Não sei se você chegou a ver isso daí, mas o STF julgou improcedente, ilegal, a desaposentadoria, que era uma questão que já vinha sendo trazida aí já há bastante tempo aí para ser votada e tal, e foi votada ontem aí, só para citar, não deixar passar batido, não tem muito a ver com a reforma, né? Isso daí era uma questão que tinha que ser julgada se era legal ou não era legal, mas foi julgada que é ilegal e você não pode se desaposentar, né? Que seria você, porque você voltou a trabalhar durante sua aposentadoria, você pedir a revisão, voltar a contribuir e aumentar o valor da sua aposentadoria. Eu não acompanhei os detalhes, para mim isso não me parece correto, já que eu estava querendo contribuir novamente, né? E provavelmente numa previdência privada eu conseguiria fazer isso, não sei. Mas enfim, foi julgado improcedente e é legal fazer isso. Você pode voltar a trabalhar por conta própria fazendo freelance, mas você não vai poder mudar mais a sua aposentadoria. Sim, eu vi essa notícia, inclusive a Carmen Lúcia, lá, presidente do Supremo, ela foi questionada sobre vários casos em que já aconteceu isso. Já tiveram casos, já tem pessoas que se desaposentaram, né? E aí a resposta dela é que cada caso desses vai ser tratado de forma específica. Não vai simplesmente, quem já fez, agora é ilegal, volta tudo, não. Acho que vai ter uma análise, pelo menos é o que a presidente do Supremo disse, né? Que vai ter uma análise dos casos para ver o que, que vai se fazer nesses casos, porque, de fato, a partir de agora não vai se poder mais fazer, né? Sim, eu, novamente, aí eu posso estar falhando na minha análise técnica dessa situação, que é zero, né? Eu não estou fazendo uma análise técnica dessa situação porque eu não tenho gabarito para isso, mas o que eles dizem aqui é que o caráter contributivo da Previdência Social e a necessidade de preservação do equilíbrio entre as receitas e despesas é que faz com que isso não possa acontecer, né? Então, para não desequilibrar as contas, o planejamento e tal, eles não podem liberar isso. Mas enfim, né? Para mim me soa estranho, porque eu não estou dentro desse problema, não entendo as implicações disso, mas para mim, uma pessoa que está contribuindo para a Previdência, teoricamente, seria melhor do que uma que está só recebendo da Previdência, mas enfim. Sim, olhando por cima também é a impressão que me dá, não vejo por que proibir também não. Bom, então, como a gente sempre tem feito, né? Vamos fazer aí indicaçõezinhas de alguma coisa pra galera. Eu vou voltar pro ramo das séries. E eu quero indicar uma série que eu comecei a assistir semana passada e tô achando fantástica. Chama O Exorcista. Ou The Exorcist. Ela conta a história de um padre de uma pequena paróquia lá que começa a ajudar uma família que descobre... A mãe tá desconfiando que uma das filhas está com possessão porque ela sofreu um acidente recentemente onde a amiga morreu e tal. Essa é mais ou menos a sinopse da série, tá? E aí esse cara começa a ajudar essa família e aí tem um outro padre que é um exorcista já com mais experiência que vai ajudar e tal. É bem na linha dos filmes mesmo, né? Do filme Exorcista. É pra quem gosta desse tipo de conteúdo. Eu entendo que esse conteúdo de terror mais voltado pra esse lado de demônio e etc. Não é todo mundo que gosta, mas quem curtiu o filme, por exemplo, acho pouco provável que não goste dessa série. O ator principal, Alfonso Herrera, é um cara joia. E também tem o Ben Daniels, que é o Padre Marcos, é o padre que é mais experiente lá, exorcista. Eu lembro desse cara fazendo uma participação em House of Cards lá, ele era o amante da Claire no House of Cards. Enfim, The Exorcist. Não sei se tem... Não tem na Netflix, certamente. Eu tô assistindo via outros meios. É uma série muito boa. Fala aí, cara. Eu tava até dando uma procurada aqui na Wikipedia porque eu ainda tô meio perdido, mas eu achei muito bom. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou casado e a gente sempre tenta ver alguma série, ver alguma coisa, agora a gente tá órfão de séries. Eu não gosto dessas séries blockbuster que fica todo mundo falando, então eu tinha muita resistência assim com Game of Thrones. Depois que eu comecei a ver, eu me apaixonei, gostei pra caralho e comecei a ver também e tal, mas não sou daqueles que fica enchendo o saco falando disso. E minha esposa sugeriu algumas séries aí pra gente ver agora nesse ato que a gente tá de temporadas de séries. uma série lá, que eu nem lembro qual que foi que ela recomendou lá, mas eu não achei tão legal, que era de um cara psicopata, série super pesada, e eu resolvi ver Black Mirror. Sugeri pra gente ver Black Mirror, e a série é muito boa, cara. Eu tinha visto que saiu a nova temporada, o Netflix me sugeriu, alguns amigos meus estão assistindo, a galera fica postando no Facebook. Fui ver qual é que era, vi o primeiro episódio da primeira temporada, tô super atrasado, mas a série realmente é muito boa. É uma série britânica, né, pra quem não conhece, o Black Mirror é uma referência às telas desligadas, né, o seu celular desligado é um espelho negro, sua televisão desligada é um espelho preto, né, então ele faz uma brincadeira com isso, porque é uma série que fala muito sobre a tecnologia e como a gente lida com ela, não só a tecnologia, né, a nossa interação com a tecnologia, mas não sei como dizer, mas de uma forma muito mais social, assim, se você vir, você vai entender, assim, de que forma a gente é consumido por isso, de que forma a gente se vicia nisso, então é muito louco, assim, são histórias de um episódio, né, apesar de eu só ter visto o primeiro episódio, já sei disso, já pesquisei um pouquinho aqui, e ela segue algumas linhas parecidas com o que é Stephen King, com vários caras famosos, Hitchcock, vários caras já fizeram em experimentações, em séries, em filmes, assim. É meio um thriller, assim, um pouco de suspense e tal, e um pouquinho de terror também, mas é bem legal, cara, bem interessante. Eu vi, cara, eu vi os primeiros episódios de Black Mirror, e é até legal que me indicaram uma série, um amigo me indicou, só que a série que ele tinha me indicado era The Blacklist. Eu, como não tenho memória, tenho uma vaga lembrança, fui pesquisar e achei Black Mirror. E aí baixei, cara. E o primeiro episódio é aquele episódio do chanceler inglês lá, que tem que fazer sexo com porco, né? Nossa, essa série é muito forte. Eu achei legal, eu vi os dois, três primeiros, mas depois eu me perdi, porque eu vejo 700 séries ao mesmo tempo. Mas eu vou voltar a ver ela, assim, porque eu ouço falar muito bem desse cara, velho. Saiu temporada nova, assim, e eu vi aqui que, inclusive, o Stephen King é um grande fã da série. Tá falando, o Stephen King, em particular, tem um interesse notável pela série. Ele sempre fica publicando, postando no Twitter dele lá que tá assistindo. É pesada, cara. É pesada tanto que um dos motivos de eu só ter assistido um episódio até agora é porque a gente não pode ficar vendo na sala. A gente tem criança em casa. Então, tipo, o primeiro episódio, se você ver, você vai ver que fica um clima meio, caralho, vai fazer, não vai fazer, acaba a família do cara. Então, tipo, é um bagulho assim que a gente não pode pôr na televisão de boa, assim, e ficar vendo com volume alto o porco relinchando lá. Eu não sei o que vai vir pela frente. Nos próximos episódios aí, a gente vai ver de boa aqui no computador. Mas é uma série boa. Já vimos que é uma série muito boa. Show, show. É isso aí, então? Fechou? É isso, é isso. Valeu! Beleza, valeu.